Na terra de Uzo, um homem fiel, Job temente, buscava o céu. Sete filhos, uma casa de amor, ele oferecia a Deus seu clamor. Bendito seja o nome do Senhor, em meio à dor, ele é meu amor. No eu vim, no eu irei, o Senhor deu e eu louvarei. Satanás veio, o desafio lançou, mas a fé de Job o céu eternizou. Em meio à perda, ele adorou, com seu coração ao Pai se entregou. Bendito seja o nome do Senhor, a dor, ele é meu amor. No eu vim, no eu irei, o Senhor deu e eu louvarei. Ó Senhor, meu refúgio e Pai, em tempestades tua luz me traz. Mesmo na dor, eu sei que estás. Meu Redentor, eu sempre te darei. Bendito seja o nome do Senhor, em meio à dor, ele é meu amor. No eu vim, no eu irei, o Senhor deu e eu louvarei. Job em sua luta nunca se calou, a fé que brilha a vida renovou. Em cada lágrima um louvor se fez. Confiança em ti, Senhor, eu sei. Bendito seja o nome do Senhor, em meio à dor, ele é meu amor. No eu vim, no eu irei, o Senhor deu e eu. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre louvarei. Em seu amor, na dor e na glória, sempre estarei. O Senhor é meu.